Bem, meus irmãos e irmãs, estamos aqui hoje reunidos para fazermos um estudo de interpretação esotérica da Bíblia. Meu nome é Osmar de Carvalho e durante muitos anos, para poder atingir o sacerdócio, eu fiz bastante estudos sobre a temática bíblica. Mas sempre busquei uma interpretação mais profunda para tudo que ela diz. Então, o que nós vamos apresentar para vocês nesse curso é uma forma diferenciada de se entender a Bíblia. Uma maneira que nós podemos dizer esotérica. Porque a Bíblia, que é realmente o livro mais importante no Ocidente, com certeza é o livro mais vendido, mas com certeza também é o livro mais incompreendido, é o livro mais importante dessa cultura judaica cristã. Que se nós formos analisar do ponto de vista histórico, é uma literatura que se desenvolveu há cerca de mais de 1000 anos antes do advento de Jesus Cristo, e vem até os dias de hoje, né, de 2000 anos após o nascimento de Jesus, influenciando, trazendo verdades espirituais, trazendo princípios morais, princípios de vida, que elevam o espírito humano. Mas o que nós temos notado em todos esses estudos que nós fizemos é que há um lado oculto. Existe, inclusive, fios que ligam o Velho Testamento, que pertencia à tradição judaica, com o Novo Testamento. Existem certas ligações, temas que se repetem em todos os grandes livros da Bíblia. Então, a importância deste livro sagrado é monumental. E nós vamos tentar, através de estudos comparativos, né, de estudos teosóficos, de estudos esotéricos, nós vamos abordar certos princípios que estão presentes em toda a Bíblia. Né? Vamos falar um pouquinho sobre as chaves de interpretação. Vamos falar sobre a figura da mulher em toda a Bíblia. Falaremos também sobre outra figura simbólica que aparece em toda a Bíblia, que é a figura do construtor. Falaremos também sobre o significado dos nomes, o significado dos números que aparece na Bíblia. Falaremos do simbolismo da Terra Santa, do povo eleito, também sobre o princípio da iniciação, que está também revelado na Bíblia. Falaremos sobre o grande princípio do apelo que nós vemos no simbolismo dos 12 apóstolos. E em todas essas interpretações, nós iremos evoluir até chegar no grande drama do Apocalipse. Então, eu espero que esse estudo seja uma maneira que possa permitir aos irmãos e às irmãs se aprofundarem nesse livro que está em todas as casas da tradição cristã, aqueles que, entre nós, que nascem cristãos, ou aqueles que realmente querem se aprofundar, verão uma interpretação diferenciada aqui nesse curso. Obviamente que não poderemos nos ater àquela interpretação de alguns poucos versículos, mas sim falaremos de ideias gerais que, se os irmãos e as irmãs prestarem atenção, vocês mesmos serão capazes de perceber em diversas outras histórias bíblicas que nós não vamos mencionar aqui, vocês serão capazes de enxergar esses princípios. Então, espero que esse estudo de interpretação esotérica da Bíblia nos leve a despertar cada vez mais a nossa espiritualidade. Então convido a todos para ouvirem as próximas aulas que se seguem.